Quando eu vejo uma boiada descendo pro baixadão, meus olhos ficam chorando, bate forte o coração. É o prenúncio da seca que chegou no meu sertão. Olha o fogo na serra, olha o fogo por lá. Boiadeiro trazendo a boiada pra cá. Aço preto, pio fino, de cortar o coração. É a seca que está queimando, esturricando o sertão. Eu deixei a minha terra, o meu pai e os meus irmãos. Olha o fogo na serra, olha o fogo por lá. Boiadeiro trazendo a boiada pra cá. O Senhor meu Jesus Cristo manda chuva o mês inteiro pra verdejar nossa vida, sofrimento do roceiro, cobrindo com vosso manto todos aqueles que morreram. Olha o fogo na serra, olha o fogo por lá. Boiadeiro trazendo a boiada pra cá.